manda ver quem é o mestre do flow. Não é só rima rápido, Joe, meu soul é sua. Expresso que eu sou, meu true, difere. Eu e tu, vou falar pra tu, movida com a tu. Mas sai da aba e aprecia a jogada. Chega de ideia furada, vivência é além da quebrada. Freedom, MC, pira, piri, yeah. Boquete like, eu convenci quando meu papel no mic foi igual do Spike Lee. Vivi, depois larguei rhymes, meu verso é busta. Dedico aqui meu pouco time no universo e me custa. As costas chicoteada por língua de Zé Povinho. Falando pra eles verdade, me vendo formar em bolinho. Meus trocadilhos é tipo um airbag, pra um dia entender o correto. Seu para-brisa se arrebenta, meu papo reto na via concreto. Enfrenta as peças de pé, se vestem de homem e mulher. Bem-vindo ao jogo, nesse banquete, ser alimento ou talher. É um bolinho de chave, banha da rima, que abre as portas, meu truta. Tenha conduta ou não se iluda, sua carreira é curta. Enfrenta as peças de pé, se vestem de homem e mulher. Bem-vindo ao jogo, nesse banquete, ser alimento ou talher. É um molho de chave, banha da rima, que abre as portas, meu truta. Tenha conduta ou não se iluda, sua carreira é curta. Vi que minha rima te infecciona, te impressiona. Mesmo sem você saber o que minha rima intenciona, que leciona e direciona. Nasci com essa mente que flexiona, impersona. Quando cê ouve minha rima e me questiona, me pressiona e decepciona. Mas tudo bem, pra mim já tá top. Mesmo que uma parte de nego me acha pop, me acha snob, mais xarope. Drogado holandês sem passaporte, fala e fala, mas base e corre. Porque a mina dele quer a barba do Nog. Parça não pode, tá sem sorte. Se assunto é flow, cês caga morre. Cê xinga, me explica. Cê minha rima te excita, te instiga, te inspire. Dá até frio na bexiga. Enfrenta as peças de pé, se vestem de homem ou mulher. Bem-vindo ao jogo, nesse banquete, ser alimento ou talher. É um molho de chave, banha da rima, que abre as portas, meu truta. Tenha conduta ou não se iluda, sua carreira é curta. Enfrenta as peças de pé, se vestem de homem ou mulher. Curta. Bem-vindo ao jogo, nesse banquete, ser alimento ou talher. Curta. É um molho de chave, banha da rima, que abre as portas, meu truta. Tenha conduta ou não se iluda, sua carreira é curta. Curta. Aí, Flow MC, em torno da massacrinha agora, hein? Vai andar com os boys. E aí, tio, as palavras, hein? Cuidado com as palavras, hein, tio. Não fale como se você me conhecesse, meu chapa. Você não sabe de nada nem de mim, nem dos meus parceiros.